na América do Norte, há um lugar muito especial conhecido como Cataratas do Niágara. É algo exuberante. É uma quantidade de água incrível que despenca naquele abismo, fazendo um espetáculo único. E um homem, então, o maior equilibrista do mundo, estendeu um cabo de aço de uma outra ponta ali, sobre a catarata do Niágara. E ele fez uma grande publicidade dizendo que iria atravessar naquele cabo de aço, não apenas caminhando sobre ele, mas estaria levando um carrinho de mão, uma carriola, conduzindo sobre o cabo. E quando chegou o dia marcado, ali uma multidão, milhares de pessoas queriam assistir o feito daquele homem, porque era um grande desafio, e naquele dia estava ventando. Porém, o maior equilibrista do mundo subiu no cabo de aço e foi empurrando aquela carriola, aquele carrinho de mão, conduzindo vagarosamente enquanto a multidão assistia em suspense. E ventava, e aquele barulho das águas caindo no abismo provocava uma sensação maior ainda. O suspense era muito grande. Ele, profissional, tranquilamente fazia aquela travessia sem o menor perigo. Às vezes o cabo balançava com o vento. Ele parava a caminhada, equilibrava-se, segurando o carrinho de mão, e aí continuava. Chegou até o outro lado e foi aplaudido maravilhosamente. A multidão dava vivas ao maior equilibrista do mundo. Aí ele volta, caminhando pelo mesmo cabo de aço, trazendo na frente o carrinho de mão que ia empurrando. E mais uma vez, aquele suspense tremendo. Porém, agora, o homem fez a travessia mais depressa, porque, afinal de contas, ele estava voltando. O número era a ida e não a volta. Então ele voltou rapidamente e chegou do outro lado, e a multidão aplaudia, a multidão ovacionava, e ele dizia para a multidão: quem acredita que realmente eu sou o maior equilibrista do mundo? E todo mundo: eu, até as crianças. Quem acredita que eu sou o maior equilibrista do mundo, levante a mão. Todo mundo: eu acredito. Aí o maior equilibrista do mundo disse: então, se vocês acreditam mesmo, eu quero um voluntário para entrar aqui na minha carriola, no meu carrinho de mão, e fazer comigo essa travessia. E todo mundo ficou em silêncio. E ele dizia: vamos, eu quero um voluntário para fazer comigo a travessia. Eu quero que entre aqui no meu carrinho de mão, na minha carriola, e nós vamos atravessar em segurança. E ninguém aparecia. E ele dizia: vocês não acreditam que eu sou o maior equilibrista do mundo? E a multidão: sim! Então venha um voluntário aqui. E ninguém aparecia. Aí ele olhou para o moço que estava ali na frente, que parecia corajoso. E ele apontou para o moço e disse: você é o meu voluntário. Vem aqui no carrinho de mão, você vai atravessar comigo. E o moço saiu correndo no meio da multidão e se escondeu. E aquele homem ficou decepcionado, porque toda a multidão acreditava que ele era o maior equilibrista do mundo. Todo mundo sabia que ele conseguia fazer aquela travessia, mas ninguém queria entrar no seu carrinho de mão. A mesma coisa acontece na nossa vida diária e acontece com a maior parte das pessoas. Todo mundo acredita em Jesus Cristo, mas não é todo mundo que entra com Jesus Cristo na sua travessia. Todo mundo acredita que Jesus é Deus. Todo mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Todo mundo acredita que Ele é o Salvador. Todo mundo acredita que Ele é o Messias. Mas poucas pessoas entregam a sua vida para Jesus. Todo mundo acredita que Ele venceu a morte e ressuscitou. Mas poucos, muito poucos, acabam fazendo a travessia com Jesus Cristo. Pois saiba que Jesus Cristo é o único em todo o universo que colocou uma ponte de travessia entre este mundo e o paraíso. Ele é o único que pode levar o ser humano para o outro lado em segurança. Mas pouca gente quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ah, pastor Jorrinho, isso é um exagero. Imagina, é verdade. Basta perguntar agora. Quantos acreditam em Deus? Levante a mão se você acredita. Vou perguntar de novo. Quantos acreditam em Jesus? Aí, todo mundo levantou a mão, tá vendo? Agora eu pergunto. Quantos já se batizaram nas águas depois de adulto? Levante a mão. E aí, não levantou a mão? Por quê? Você não acredita em Deus? Não acredita em Jesus? E por que você ainda não se batizou? É porque, na verdade, você não acredita. Jesus Cristo disse assim no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a pessoa diz que crê, mas ela só prova que crê quando entra com Jesus nas águas. Quando faz a travessia não sobre as cataratas do Niágara, ou sobre as cataratas de Foz do Iguaçu, ou sobre o rio Amazonas. Não. A pessoa mostra que acredita quando entra com Jesus nas águas do batismo. E ali ela nasce de novo. Ela faz a travessia para a vida eterna. Por isso, na próxima oportunidade, quando na igreja for perguntado quem quer passar pelas águas, quem quer se batizar nas águas, levante a sua mão e diga, eu quero, porque não somente creio, mas eu obedeço ao meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo.